seixos reflexos do astro que penetram no teu corpo, corpo d'água, luz profunda e ela receptiva baila, dourada pelo que vem do alto, iluminura e seixos reflexos. Profunda e ela receptiva baila, e os seus gestos, os seus movimentos denunciam tudo o que lá dentro fala. Ventre d'água, criação primeira, macho, fêmea, que de um mesmo corpo exala. E os seus gestos, os seus movimentos denunciam tudo o que lá dentro fala. Ventre d'água, criação primeira, macho, fêmea, que de um mesmo corpo exala, dourada pelo que vem do alto, iluminura e seixos reflexos do astro que penetra no teu corpo, corpo d'água, luz profunda. Receptiva baila, e os seus gestos, os seus movimentos denunciam tudo o que lá dentro fala. Ventre d'água, criação primeira, macho, fêmea, que de um mesmo corpo exala. E os seus gestos, os seus movimentos denunciam tudo o que lá dentro fala. Criação primeira, macho, fêmea, que de um mesmo corpo exala.